gesto descuidado, a frase inconsequente, um riso provocante. No rosto um desafio, olhar macio e imprudente, seu jeito de criança entrando em minha vida imperiosamente. O anseio arrebatado, torturante, o corpo impaciente, a boca incendiada, o seio palpitante, o beijo incandescente, o coração descompassado, suplicante, um fogo ardendo furiosamente, e o gosto inebriante de um desejo urgente e devastador. Entrega obediente, sem cuidado, o ardor dilacerante, a alma adolescente, o abraço alucinado, um grito triunfante, o louco desvario, a paz chegando de repente, e o pulso latejante da paixão febril gravada no meu ventre. Por fim a despedida e um vazio doendo persistente. Me vi por toda a vida num silêncio frio a te lembrar ausente. E ainda que essa noite esteja tão distante, a dor me faz lembrar